Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. A gente tá de novo com um tema que a gente prometeu há bastante tempo. E finalmente chegou o momento, porque chegou aquela época do ano que a gente gosta bastante, né? Que é o Halloween. E hoje, pra falar então sobre bruxas no cinema, tô aqui com o Felipe. Boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, infernautas queridos do meu coração. Olha, eu adoro esse assunto, eu adoro essa temática. Eu não me considero especialista, mas é um tema que eu acho muito legal, muito rico e com muita coisa aí pra gente explorar, conversar, conhecer. Então, certeza que a gravação de hoje vai ser uma das melhores do nosso podcast. Esse é o espírito. Tô também com o Ivo. Oi, Ivo. Oi, Sil. Olá, infernautas. Bom, o Felipe já falou tudo aí, né? Então, hoje vai estar bem legal o assunto aí. Isso aí. Tô também com a Lu. Oi, Lu, bem-vinda de volta. Oi, Sil. Oi, infernautas. Eu, né, gente, como toda franquia ruim, a gente acha que vai acabar, que não vai mais aparecer, e eu retorno a esse podcast novamente. Com mais uma participação. Mas é isso aí, eu tô empolgada também pro tema de hoje. É um tema que me dá muita raiva em muitos momentos. Pelas interpretações, não tanto pelo tema, obviamente, que eu acho massa. Mas tem um filme ali no meio que... Ai, tá, depois eu vou deixar pra falar no momento certo. Mas eu vou adiantando. Isso aí. E tô com o Samuel. Boa noite, Samuel. Boa noite, Sil. Boa noite, equipe. Boa noite, infernautas. E é o seguinte, né, bruxa é aquele negócio que tem um fascínio e um medo ao mesmo tempo, né, é um vou, não vou, né, você fica, meu Deus, será que é a bruxa boazinha, é a bruxa maligna, eu não sei, então eu sempre fico muito fascinado por esse tema também. Ah, é muito fascinante. E, bom, eu queria porque, assim, a gente assiste filmes de bruxas há muito tempo, né, elas estão aí no cinema há décadas, assim. Mas eu acho que, pra ficar mais fascinante, assim, pelo menos pra mim, eu pego muito pela questão histórica. A gente sabe que tiveram as bruxas queimadas em fogueiras e tal. Mas, dando uma pesquisada, principalmente pra essa pauta mesmo, eu descobri que tinha muita coisa que eu não sabia ou que eu sabia... meio que pela metade, assim. E muita coisa entre essas eu consigo identificar nos filmes, né, que a gente assiste, principalmente em filmes como A Bruxa, que é um filme de época, assim, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução histórica aqui sobre as bruxas na história do mundo. Só pra gente se situar antes da gente ir pro cinema mesmo. Primeiro, a origem da palavra bruxa. Não existe bem um consenso sobre isso, tem algumas possibilidades, mas uma das mais aceitas é que a palavra pode ter vindo do celta Brixta, que significa magia ou feitiço. Essa acho que é a possibilidade mais comum, assim. E tem algumas outras também bem viajadinhas, mas vamos ficar com essa por enquanto. E celtas, né? Celtas foram povos, assim, que viveram muito antes da época cristã. Então, às vezes, a gente para pensar no que é a bruxaria. A gente pensa em feitiços, em encantamentos, em sortilégios, rituais, enfim, usar ervas para fazer poções, etc. Tudo isso pode ser bruxaria, mas não é só isso, não foi isso que... se tornou um problema, digamos assim, na história, né? A bruxa mesmo, ela veio surgir no contexto do cristianismo, quando tudo isso passou a ser imoral. Então, havia denúncias, havia perseguições, que não aconteceram nos primeiros 1.300 anos da era cristã. Foi depois que... Ai, as pessoas começam a se incomodar com umas coisas, sabe? Parece que não tem mais nada pra fazer. E aí... começaram as perseguições, mas entre o século VI e o século XI, período medieval, Europa cristã, o cristianismo já estava bem difundido, Mas o paganismo ainda existia, né? Ele não foi totalmente abandonado pelas pessoas. As pessoas mantiveram alguns costumes. Então, havia essa coexistência entre o cristianismo e o paganismo. E ninguém era criminalizado por isso. Não, né? A igreja não cutucava ninguém por causa disso ainda. Nesse período, inclusive, a doutrina cristã era meio que... Bruxas não existem, então a gente não tem como condenar ninguém por isso, por um negócio que não existe, né? Então, a convivência ali era bem pacífica, até que, entre os séculos 12 a 15, surgiu a heresia. O que é um herege, nesse caso? É um cristão que segue um spin-off do cristianismo. O que, no geral, não era ruim, mas algumas práticas começaram a ser vistas como ruins. Então, por exemplo, a gente tinha os albigenses, que eram um povo que, assim, no cristianismo, se acredita em um único Deus, benevolente, onipresente, e aí existe o diabo, mas o que ele é? Ele é um ser que não tem o mesmo poder que Deus, né? Mas para os albigenses, nessa visão spin-off que eles tinham do cristianismo, eles acreditavam que o diabo era um ser tão forte quanto Deus, então isso caracterizava meio que um politeísmo. E esse grupo começou a ganhar força, começou a ganhar mais adeptos. E aí a Igreja Católica começou a se incomodar. E aí começou uma perseguição a esse povo, que foi uma perseguição que começou em 1209. Aconteceu uma cruzada contra os albigenses até 1229, até que em 1350 eles foram finalmente erradicados, assim. Mas o que acontecia nessa época? Isso era uma exceção. Era um grupo que era perseguido por um outro grupo ali dentro da igreja, sabe? Agora, no século XV, e outras pessoas que eram perseguidas, o que acontecia com elas era meio... você vai usar uma cruz costurada na sua roupa. Você vai fazer peregrinação, sabe? Essas eram as punições. Fogueira era só de vez em quando. Então, ainda era uma coisa que, assim, havia um pouco de perseguição, mas ainda não era isso que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em Inquisição. Agora, a partir do século XV, começou a Inquisição brava mesmo. Só que o que acontece? Século XV não é mais Idade Média. A gente sempre pensa, pelo menos na minha cabeça, Inquisição, a primeira coisa que vem é Idade Média. Mas esse já era o período moderno, já era Renascimento. E foi aí que surgiram os tribunais da Inquisição, tipo, o negócio ficou institucionalizado mesmo, as práticas passaram a ser criminalizadas. E aí aconteceu a Inquisição Espanhola, que costuma-se dizer que é a mais violenta, né? Ela foi mais ativa ali entre 1480 e 1530, só que tanto a espanhola como a portuguesa focaram mais em perseguir judeus e muçulmanos, não bruxas. O problema com as bruxas aconteceu, sei lá, na Escócia, sabe? A Inquisição Espanhola não foi esse o foco. Também era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. E os julgamentos de bruxas aconteceram depois, né? Foi entre 1560 e 1630, mais ou menos. Mas foi em 1486 em que um cara chamado Heinrich Kramer, ou Heinrich Institores, ele escreveu um livro chamado O Martelo das Feiticeiras, ou Maleus Maleficarum, que é basicamente um livro de instruções sobre como julgar, como descobrir, como passar as sentenças às bruxas, né? E foi só então em que foi esse cara que atribuiu exclusivamente à mulher a condição de bruxa. Porque para ele, a bruxaria era inerente ao sexo feminino. E qualquer prova que fosse dada em contrário, ele ignorava, ele desconsiderava. Por, porque, sei lá, né, gente? E pra ele, a única forma de selar um pacto com o diabo era através de relação sexual. Por isso não existiam bruxos e nem homossexuais, né? E o livro dele é dividido em três partes. Então ele começa falando da ligação entre demônio e bruxaria. Depois, na parte 2, como lidar com os malefícios no dia a dia. E na parte 3, a descrição de julgamentos e sentenças. E esse foi um livro de instruções, assim, que foi... A princípio, ele não foi bem aceito. O Institores, ele foi expulso da cidade dele, porque ele tava enchendo o saco de famílias que tinham filhas, sabe? Então, ele foi meio que ignorado, assim. Mas mais pra frente acabou se tornando o livro mais popular, assim, entre os inquisidores e o mais cruel. E a Inquisição, se a gente for olhar até quando ela durou, né? Ela foi abandonada na maior parte dos lugares onde ela existia no início do século XIX. Início do século XIX é ali, gente. A gente tá no 21. De 2 mil anos de história, 200 tá logo ali, sabe? Então, nem é um negócio tão antigo assim. Eu acho que é legal a gente abandonar essa visão de um passado tão distante, sabe? Agora, eu queria aproveitar só esse contexto todo pra falar também, pra pedir pra Lu falar do primeiro filme que a gente vai comentar hoje, que é o As Bruxas de Salem, porque os julgamentos de Salem aconteceram entre 1693 e 1694 nos Estados Unidos. Então, vamos entrar ao assunto principal de hoje. Lu, você pode falar um pouquinho desse filme? Posso. Então, gente, ó, na realidade, o filme ele é um... Tipo assim, ele dá um recorte, cria uma historinha romantizada. Romantizada não, porque é todo mundo lascado ali no meio. Mas assim, em cima de um acontecimento real, né? Os julgamentos das bruxas de Salem, foi uma, como a Sil colocou aqui, foi algo que realmente aconteceu ali entre... E o finalzinho dos 1600 ali, então foi algo que realmente rolou. Foi tipo uma febre de acusações e julgamentos naquela região ali de Massachusetts, né? Então foi uma galera, acho que foram umas 200 a 300 pessoas acusadas de bruxaria. Foi tipo assim, todo mundo vendo bruxo em todo lugar, assim. E as principais vítimas, obviamente, eram mulheres, né? Que eram acusadas por isso. E, na realidade, no filme das Bruxas de Salem, ele é um filme de, nem lembro o ano, deixa eu olhar aqui, ele é de 96, coincidentemente o mesmo ano da Jovens Bruxas. E coincidentemente, se a gente for parar pra pensar, que a Sil falou desse livro que ela comentou, a década de 80 e 90 nos Estados Unidos é o período do Satanic Panic, né, que a gente fala, que foi quando rolou o caso lá dos três de Memphis, né, aquela história também real. Eles foram acusados por as pessoas acharem que eles estavam envolvidos com bruxaria, com satanismo. Um dos acusados, inclusive, se considera o Wicca. Então, tava todo mundo com a mente meio que nesse sentido. Então, faz sentido esse tipo de filme ser lançado nessa época, né? Porque era um assunto que tava em voga no país no período. E, bom, gente, basicamente, o filme... Eu tenho muito ódio desse... Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, gente. Passaram raiva. Ah, é muito tempo atrás, eu dei uma esquecida. Gente, eu tenho raiva de todo mundo nesse filme. Eu tenho raiva do cara do filme, porque ele é um bunda mole ridículo. E daí eu tenho raiva, só não dá raiva da mulher, do cara, que ela é uma coitada, né? Mas assim, daí as meninas criam um caso, tipo, fingindo uma certa postura de acusar outras pessoas como bruxas e que elas seriam, tipo, santas e as pessoas conseguem identificar quem é bruxo e quem não é. É um filme problemático em alguns, se você for parar pra pensar, porque são mulheres acusando outras mulheres em detrimento do macho. Tipo, é basicamente isso. Essa é a história, gente. E dá muita raiva, tipo, que você fica com raiva, sendo que o estopim pra tudo isso foi a postura do cara, desde o início, entendeu? Que ele foi um facão com as duas, assim, com a esposa e com a menina que começa as acusações contra a esposa dele. Eu não vou... Bom, é um filme bem antigo, né? Acho que pode dar spoiler, assim, mas basicamente é uma mentira deslavada que tá acontecendo ali, obviamente, né? Tudo isso pra tentar matar a mulher lá do cara, pra ela ficar com o cara. Então, hoje em dia, olhando, na época eu sentia muita raiva e eu ficava, nossa, cara, que filme fodelão, tipo, é muito massa, porque eu fiquei muito irritada. Mas hoje em dia eu percebo, tipo, todos os problemas relacionados ao discurso que eles lançam sobre as mulheres no filme, sabe? Na época, quando eu assisti lá no passado, eu não percebia, tipo, eu falava, ah, tudo bem, tipo, eu ficava até com dó do cara, sabe? Tipo assim, ai, coitado, né? Essa mina doida perseguindo ele. E hoje em dia você olha pro filme e você fala, caraca, que cara bosta, né? Mas é um filme bacana, assim, eu acho, pra você entender um pouco, tirando essa parte romantizada, pra entender um pouco de como a coisa funcionava ali no, em Massachusetts, né, dessa visão que a galera tinha e de que algumas pessoas eram eleitas, umas escolhidas para acusar as outras. Sabe? Sim, sim. Acho que é isso. Só aproveitando um pouco esse gancho, Sil, da Lu, acho que a palavra, a principal palavra que a gente tem em relação, pra traduzir o que a gente tem de cultura pop hoje das bruxas é a romantização, né? Que é, no caso, é tudo que foi, tudo que nós sabemos que aconteceu com a vida real é transformado em um cenário para a cultura pop, né? A gente vê, inclusive, assim, até quando, não é, quando é essa questão de como funcionou de verdade as acusações de bruxaria, do pós-Idade Média, que é uma questão de acusar as mulheres, né, principalmente. Tem todo um contexto de marcar as mulheres com a culpa cristã. E aí a gente vê muitas obras que trazem um pouco dessa romantização. Assim, só para citar de rápido, a gente tem Castlevania, por exemplo, que é o jogo que foi adaptado para a série animada da Netflix, que a mulher do Drácula ela é uma mulher da ciência, né? E por ser uma mulher da ciência, os inquisidores do país onde ela está se aproveitam de um momento que ela está sozinha, o Drácula não está com ela, prendem ela no laboratório dela, matam ela. Até aquela adaptação do Chapeuzinho Vermelho live action, eu esqueci, acho que a Garota da Capa Vermelha ficou o título em português. A avó da Chapeuzinho Vermelho foi transformada em uma mulher sábia, né? De fórmulas, de plantas, e que ela vive isolada na floresta, né? É a figura da mulher isolada que entende de ciência, assim, mas que é considerado bruxaria pelas pessoas não terem um entendimento, né? E até tem uma série, acho que teve só duas temporadas ou três, se eu não me engano, que só se chama Salem, né? Que é uma baita romantização do que aconteceu do episódio do julgamento de Salem, né? Inclusive com bruxas reais. E, na verdade, as mulheres que não eram bruxas é que eram mortas, porque as bruxas tinham toda uma trama. Essa série, assistia a primeira temporada, era até legalzinha, mas no geral ela é muito ruim. Ela tinha a primeira temporada tem todo um conceito de criar um apocalipse, a bruxa... Vou soltar logo o spoiler. A bruxa consegue criar esse apocalipse para na segunda temporada, no primeiro episódio, já fingir que nada aconteceu. Então, eu não vi nenhum sentido nessa série Salem. Tanto que eu desisti no primeiro episódio da segunda temporada. Mas é uma outra dica, né, também pra quem se interessar por essas romantizações, digamos assim, do que aconteceu de verdade no período. Sim. Eu acho engraçado também nas Bruxas de Salem, no filme, no caso, e tipo assim, as meninas, essas que vão acusar lá a mulher do cara, elas estavam fazendo práticas de bruxaria, né? Vamos colocar assim, práticas de magia negra, blá blá blá, porque elas queriam que a mulher lá morresse. E daí, quando elas vão ser acusadas, automaticamente elas falam, na realidade, que não, que elas conseguem identificar quem que é bruxa. Então, tipo, fica meio que uma sensação de que ou a mulher ali naquele cenário, ou ela seria a bruxa, ou ela seria a santa que consegue identificar quem é bruxa. Você não tinha opção de ser uma pessoa. Tipo assim, eu só sou uma pessoa vivendo. Uma Hélio mortal. Sabe, eu tô aqui de boa, sabe? Não, ou você é bruxa, ou você é a pessoa que identifica quem é bruxa. Tipo, esse é o seu papel aqui, querida. O outro não tem. E dá uma sensação meio desesperadora, sabe? Né? Não tem muito pra onde correr. Tipo, legal, bacana, deixa eu ver onde que eu quero ficar aqui. Ai, que péssimo. Um filme que retrata muito, assim... O diretor desse filme, ele leu o Martelo das Feiticeiras para fazer... É um documentário, na verdade, né? Se chama Haxan. E é de 1922, é um filme sueco. E foi escrito e dirigido pelo Benjamin Christensen. Esse documentário mostra muito, assim, uma das coisas que você falou, Lu, é essa questão da mulher que acusa a outra mulher, né? E tem muito disso nesse documentário, de tanto a mulher que já está sendo acusada, já está sendo torturada, ela acaba admitindo ser uma bruxa porque ela está sendo torturada. E aí ela acusa várias outras mulheres do círculo dela, assim, até para tentar amenizar para ela, né? É, como outras mulheres... Tem uma parte nesse documentário que mostra... Assim, gente, é de 1922, é um filme mudo, né? Ele começa mostrando gravuras antigas, assim, sobre... que mostram rituais entre bruxas e demônios e tal. E aí depois mostra várias dramatizações, inclusive... desse passo a passo, desde identificar uma bruxa até prendê-la, torturá-la e matá-la, sabe? Tanto que ele foi banido em vários lugares na época, mas ele é bastante cultuado, assim, até hoje. Tá disponível no YouTube, tem legenda em português, pra quem quiser olhar, depois eu deixo aqui no post também. Mas, por exemplo, tem uma parte que mostra uma mulher que ela é uma bruxa, ela, tipo, põe lá o sapinho no caldeirão, tem cobras, tem ervas, etc. E aí vai uma vizinha lá pedir uma poção pra atrair um homem que é um religioso. Então ela precisa de uma poção pra atraí-lo, porque sem isso ela não vai conseguir, né? Depois, se o cerco fecha, essa mulher vai dedurar a bruxa, sabe? Por mais que ela estivesse usando os serviços da bruxa, assim... ela vai acabar dedurando, não é só uma questão, não é nem só uma questão de machismo da época, também é, porque bruxas também eram muito vistas como, principalmente mãe solteira, sabe? Poxa, se você tem um filho e não tem pai, óbvio que ele é o filho do demônio. Então tinha muito essa visão machista, mas também tinha essa questão da histeria da época mesmo, sabe? Então, tinha também mulheres que acabavam denunciando outras mulheres e depois também acabavam sofrendo com denúncias elas mesmas, enfim. E você chegou a ver esse filme, né? Sim, eu vi, tem um tempo já que eu vi. E ela é esse estilo documentário meio com a dramatização, né, que é bem assustadora, né? Acho que até o demônio que é representado pelo próprio Benjamin Christensen. Uhum. Em alguns momentos. E assim, ele é meio dividido, né? Em algumas partes, assim. Essa parte que você contou. E a gente vê isso que você falou, por exemplo, até em outros filmes, né? Posteriormente. Da questão da mulher que... Né, da mãe solteira. Tem esse filme... Recentemente, o filme que tá na Amazon. A gente vai falar mais dele, que é A Maldição da Bruxa. Né, tem essa representação bem típica da época. E ele tem também essa questão de comparar, né, de associar a questão de doença, não sei se é uma doença mental, né, como o comportamento é interpretado meio que como doença mental. Ele tenta unir ali a ciência, dar uma explicação, né, nisso também. É um filme muito interessante, acho que vale muito a pena ver. Vale demais. Ele é muito bem feito. É muito bom. E uma coisa, só pra pegar carona aí nessa ideia do filme, é que nós associamos muito, obviamente, não é? A ideia de que a temática das bruxas... Ela é trabalhada pelo cinema, sim, é verdade. Mas quando a gente tenta aprofundar essa leitura, até com esses filmes mais antigos, não é? Assim, um filme sueco da década de 20, você começa a perceber algumas leituras muito peculiares. E aí você começa a perceber que, na verdade, a temática das bruxas no cinema... Ela vai ter assim, inúmeras possibilidades de leitura. Eu gosto muito de eu assisti esse filme agora já faz um bom tempo, e eu lembro que a reação que eu tive ao assistir foi: nossa, que trabalho interessante, que trabalho ao mesmo tempo diferente, né, de outros que eu já vi, óbvio, alguns bem mais recentes. Então eu acho que é sempre uma dica muito, muito válida, né? Se você tem interesse pelo cinema fantástico ou pela temática, não deixe esse filme escapar. Ele é os demônios que aparecem são muito, tipo, o trabalho de maquiagem, sabe? A cenografia, assim, é tudo muito interessante, assim. Eu gostei bastante. E acho que ele representa bem toda essa questão histórica que a gente comentou aqui. Só para assim, dar um embasamento, né, para os filmes que vieram depois mesmo. A gente começa a pegar essas referências, né? E uma outra coisa é que, assim, a gente... Obviamente, existe toda uma questão histórica, né, que já foi muito bem apresentada aí pela Sil, pela Lu, mas a gente não pode também deixar de lado, né, a eu não sei se eu posso usar a palavra culpa, mas é a interpretação que o próprio cinema passou a dar da figura das bruxas. Claro, você vai ter algumas bruxas que vamos passar por algumas hoje aqui nesse bate-papo. Mas, por exemplo, de até reforçar um pouco essa ideia de maldade, de um ser das trevas, de um ser que vai, sabe, roubar o seu bebê, matá-lo e tomar banho com o sangue dele. Então, claro, existem algumas bruxas muito queridas na história do cinema, mas a gente também não pode esquecer que o cinema, ele, de certa forma, ele reforçou muito esse lado da ideia de vilania, não apenas de vilania, mas a ideia de estranheza com essas mulheres. E para mim, um exemplo muito, muito simbólico, pode parecer bobo esse exemplo que eu vou trazer aqui, mas que acaba sendo muito simbólico, é com o grande clássico O Mágico de Oz, de 1939, não é? Que você tem lá a figura da bruxa do oeste, do leste, nem sei de onde é a bruxa, aquela bruxa verde, que ela é bastante conhecida, interpretada pela Margaret Hamilton. Existe uma outra bruxa, que é a bruxa boa, chamada Glinda. E aí existe uma fala que eu acho muito emblemática quando a Dorothy pergunta: ah, mas você também é uma bruxa, Glinda? E aí a Glinda fala: ah, sou sim, mas somente as bruxas malvadas é que são feias. Então você já começa a associar aí a ideia de a bruxa feia, malvada, verde, deformada. Então, assim, o cinema, ele tem também essa parcela de culpa. Então, no Mágico de Oz, você tem a ideia de que beleza é igual a bondade, feiura é igual a maldade. Então, daí a gente já começa a interpretar um monte de coisa que, claro, né, começaram só a serem reforçadas décadas após décadas. Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução mesmo, né? Conforme o mundo foi evoluindo, os filmes de bruxas foram meio que acompanhando. Hoje a gente tem coisas muito diferentes do que a gente tinha lá nos anos 30. E é muito legal acompanhar essa evolução e, tipo, observar com os olhos que a gente tem hoje, né? Eu queria falar de dois filmes da década de 60 que tem bruxas más, porém não feias. queria começar falando de um filme de 1960 chamado A Maldição do Demônio, do Mário Bava. Eu sei que o Ivo assistiu infinitas vezes, então, Ivo, você pode falar um pouquinho desse filme pra gente? Ele é um filme maravilhoso. Eu até tava comentando mais cedo que ele é inspirado, né, no livro do Gogol, mas, assim, como a gente comentou, né, ele era um filme que o Bava queria adaptar, mas ele acabou, né, tendo ali uma pequena referência ali. Ele é muito diferente do livro em si. Outro filme russo, né, de 67, é mais fiel ao filme. Mas o filme do Bava, ele é uma coisa, assim, muito bem feita, muito aterrorizante. A Bárbara Stanley, que está maravilhosa nesse filme, assustadora, né? Quando ela volta para... Ela é uma bruxa, a primeira cena ela é uma... já mostra ela sendo ali punida, né, pelos atos dela. com a máscara, né, que é presa à sua face para ela não fugir. E ela acaba, né, com o tempo eles acabam desenterrando, tirando a máscara dela, e ela volta para se vingar. E sofre, essa questão, ela sofre, porque poxa, esse negócio da máscara é horrível. A primeira cena já é uma pancada, né? Não queria dar spoiler, não, mas a primeira cena é uma pancada, ela é pesada e muito bem feita, e eu acho que ela representa bem essa questão das caças bruxas, assim. Eu acho que ele não toma ali um partido ali de... É, tipo assim, de quem que é o bom ou ruim ali, naquele momento ali. A gente fica meio... acompanha o fato, né? São só homens ali e uma mulher. E ela fala que vai voltar para vingar e volta, né? Então... Mas no momento ali a gente não... A gente já tem isso, né? Dessa questão da perseguição das mulheres, né? Que eram acusadas de bruxaria e como que elas eram tratadas. Então a gente... Ele não toma um partido ali, mas a gente sente uma vontade que ela retorne e se vingue mesmo, né? Acho que é esse que é o interessante do filme. Eu tenho só uma pequena reclamação a fazer, que o nome desse filme é A Maldição do Demônio, né, em português. Ah, em italiano é La Maschera del Demonio, A Máscara do Demônio. Faz sentido, porque, né, o filme começa com uma máscara. E aí, sim, 1965, saiu um filme que em português, com a Barbara Steele, que em português se chama A Máscara do Demônio. Que também tem um pinguinho de bruxaria ali, só que o título dele em italiano é I Longhi Capelli della Morte, Os Longos Cabelos da Morte. Não tem máscara, gente. Sabe, esse é um que entraria para os nossos piores títulos, porque é confuso, sabe? É a mesma atriz. Tem um negócio de deixa eu te contar. A própria Amazon Prime confunde, porque ela pôs esse filme lá com a capa do filme de 60, mas é esse filme que você falou. A própria Amazon Prime confundiu isso. É. Que mancada. Eu vi isso outro dia e fiquei todo confuso lá. Mas a interface da Amazon Prime já é confusa naturalmente, né? Aquele lixo. Ai, sim. Nossa, o cara é trilionário, mas ele não paga uma interface decente. A gente tem que dar um desconto, né? Porque é uma empresa nova, eles não têm quase dinheiro, então tudo bem. Os recursos. Deve ser ruim, né? Ok. É. Gente, nossa, é ridículo aqui, sério. Ai, péssimo. Mas enfim, e aí, bom, como o Ivo comentou, esse A Maldição do Demônio é muito vagamente inspirado num livro do Nikolai Gogol, que é o Vi, que foi adaptado para o cinema em 1967. É um filme soviético, né? Felipe, você pode falar um pouquinho desse pra gente? Com prazer, eu adoro esse filme, eu descobri esse filme por acaso, já tinha ouvido falar dele, mas assim, um belo dia eu fiz, vou assistir esse filme. E, minha gente, o filme é muito bom. E é a história de um padre, um religioso, que ele acaba esbarrando com uma bruxa, logo no começo do filme. Assim, e a bruxa tem todo aquele estereótipo, arquétipo da bruxa. É velha, esquisita, é feia, acabada. E aí, isso acontece no começo do filme. Lá pelas tantas, né, avança um pouco a história, descobrimos que a filha de um fazendeiro local morreu. A filha jovem, bonita também, todos os arquétipos, morreu. E aí esse padre, né, esse religioso, ele precisa passar 3 noites velando o corpo da filha do fazendeiro. Então ela tá no caixão, num local, tipo parece um celeiro. Bom, ele tem que passar 3 noites com a defunta. Só que o que acontece é que, na verdade, a defunta é a bruxa. Então, assim, durante a noite, ela acorda do seu sono de morte e vai infernizar o jovem religioso. E, minha gente, é muito, muito interessante. Ele é um filme muito, muito bem feito do ponto de vista visual mesmo e até de maquiagem. E aí, na terceira noite, que é a noite mais louca, né, que eles vão passar, ela invoca demônios e criaturas, e é tudo feito assim, é de 67, mas a direção de fotografia, a direção de arte do filme é brilhante, assim, eles usam ângulos, planos para destacar essa ideia do fantástico. E aí, o que é o Vie, né, que o título do filme é Vie. V-I-Y. É um ser, um monstro que, na terceira noite, a bruxa invoca. Então, ele surge para acabar, né, com o padre, o religioso. Então, o filme ele é muito claustrofóbico, porque ele se passa basicamente dentro desse espaço. São poucos personagens e vai criando um aumento muito grande de tensão, porque assim, você sabe, a primeira noite já aconteceu 1000 poltergeists ali. A segunda, vocês terem uma ideia, na segunda noite a bruxa se levanta e ela sai voando dentro do caixão, dentro desse local. Então assim, é muito surreal. E o pobre do religioso lá, ele tá trancado, ele não pode sair. E a terceira noite é uma noite alucinante, né? Assim, parafraseando esse grande clássico. É um filme que eu recomendo, é um filme que, mesmo sendo de 67, da União Soviética, ele ainda chega a causar um forte impacto, principalmente pelo aspecto visual. A bruxa, ela é muito, como eu falei, ela é muito cheia de arquétipos, então ela vai ser aquela velha esquisita que, com certeza, se você olhasse na rua, você diria: meu Deus, é uma bruxa. É horrível dizer isso, mas é um arquétipo que existe, não é, da figura. E o monstro em si, o Vie, nossa, ele é muito legal, ele é muito legal. Eu acho, inclusive, ele muito fofo, porque ele é grande, ele é gordo, ele anda assim meio pesadão. Eu digo, se eu achasse um Vie de pelúcia, eu compraria, porque ele é aquele monstro, mas é aquele monstro fofinho. Eu queria muito ter um aqui em casa, mas é um ótimo filme, assim, é um grande filme. E quando eu falo dessa questão, pessoal, dos arquétipos, é porque, naturalmente, o cinema, ele já havia se apropriado disso. Então, vamos representar a bruxa, vai ser a mulher idosa, sabe, esquisita, estranha. Então, você já tem ali uma... Embora a versão jovem dela seja praticamente de uma princesa da Disney, da década de 50 e 40, a versão idosa dela é realmente de meter medo. E o Vie em si é um monstro, assim, fantástico, assim, como poucos na galeria aí do cinema. Ele é muito engraçadinho, sim. Eu acho que tem algumas cenas engraçadinhas nesse filme, sabe? Tem. A bruxa velha que pega o religioso pra usar de vassoura, pra sair voando. Ela usa ele de vassoura, minha gente, no começo do filme, é maravilhoso. E aí tem quando ela tá, né, durante as três noites, ele fica fazendo uns desenhos no chão pra se proteger. E aquilo não ajuda em nada, assim. Todo mundo, os monstros atacam ele, aquilo não dá pra nada. Ele é um religioso muito do xexé lento, a verdade é essa. E aí a bruxa meio que tira onda com ele, brinca com ele, zoa com ele. É muito legal esse filme. Ah, é muito bom. Recomendo demais também, que é muito divertido, assim. Bom, e aí então, seguindo um pouquinho no tempo, a gente teve lá na metade dos anos 60, começaram a surgir os movimentos feministas, né, com bastante força. E em 1964 a gente tem a série A Feiticeira, que não é de terror, mas... Ah, ela... é muito legal a feiticeira. A é feiticeira muito legal. É muito legal. A questão com a feiticeira é que é, ela foi meio que o último respiro dessa representação muito tradicional das mulheres, eu acho. Porque o que aconteceu? A Samantha, que é a feiticeira, ela tinha esses poderes, mas o marido dela não queria que ela usasse esses poderes. Então ela tinha que... Ela era reprimida, assim, nesse sentido. E aí ela acabava usando os poderes dela dentro de casa, pra fazer as tarefas domésticas e pra ser uma boa esposa, sabe? Então, tipo, olhando assim agora, isso é uma coisa muito antiquada, né? E... Sim, até porque o marido dela era aquela figura, assim, era o homem que trabalhava, né, que trazia o dinheiro pra dentro de casa, o provedor. Sustento, o provedor. Mas uma coisa que eu gostava é porque ele era machista, ele era tudo isso, mas ele sempre se lascava nas mãos da sogra dele, a Endora, que era a melhor personagem, que melhor era uma bruxa, personagem. Era melhor, que assim, que não dava a mínima, assim, que não queria se esconder, que lançava feitiço, não gostava dele, detestava os mortais, achava um tédio essa vida que os mortais tinha, e vivia dizendo pra filha, pra Samantha: minha filha, largue este homem, se você quiser eu transformo ele numa pedra e você vai embora. É, a Endora, ela era interpretada pela Agnes Moorehead, e assim, ela era a melhor personagem da série, ela era incrível. E pra quem não sabe, a Agnes, ela foi a mãe do Cidadão Kane, né, do filme lá do Orson Welles, de 1941. Aliás, ela fez vários filmes com o Orson Welles. Então, assim, ela roubava a cena. Quando ela aparecia, a série dava aquela subida. Deveria ter tido um spin-off só dela, porque, olha, teve... Já naquela... Eu assisti criança, não sei se passava na Record, alguma coisa, algum canal assim, passava aberto alguns episódios. E, nossa, a única coisa divertida era ver o cara se dando mal, porque eu fico puto com ele oprimindo a mulher dele. Ai, não usa os poderes, ai, não usa os poderes. Tem um episódio que eles têm um... Que ela usa o poder pra abrir o portão da garagem, e por causa disso ele fica puto, que os vizinhos ficam dizendo: nossa, vocês têm uma garagem eletrônica, e ele tem que comprar um motor de garagem. Cara... Se tem uma mulher mágica, deixa ser livre. Nossa, a mulher bruxa. A sogra dele era pra ter ganhado uma série só dela, na moral. A Endora era maravilhosa. Excelente. Agora, lá nos anos 70, a gente teve um filme que acho que é um dos mais cultuados, assim, nesse subgênero. Que é o Suspiria, né? Nossa, maravilhoso. Ai, maravilhoso. Queria que vocês falassem um pouquinho dele, porque eu tô... Faz muito tempo que eu assisti também, agora acho que vou deixar na mão de vocês essa. Eu revi, inclusive, recentemente o Suspiria. E assim, ele tem... ele é um filme de 77, né? Do Dario Argento. E, assim, sendo bem direto, o que ele se torna muito marcante... além das temáticas, é principalmente pela cenografia e a trilha sonora, que é impecável. O Argento, ele vai criar um estilo obviamente ele tem muitas referências, até no expressionismo alemão, mas ele bota um estilo muito próprio, é muito absurdo, muito marcante. Ele usa cores primárias nos filtros da fotografia, na técnica do Technicolor, né, da época, que foi um grande marco de fotografia. E é um horror que se esconde por trás do que é belo. É isso que eu acho, assim, o mais fascinante. As bruxas desse filme, né, elas são um culto por trás da escola de dança, que é a protagonista, que é uma americana, vai para essa escola e aos poucos ela vai descobrindo que a escola é dominada por um culto de bruxas. E esse culto de bruxas, eles se alimentam da beleza, da juventude, da arte. Tem toda uma mensagem sobre o mundo da arte, né? Algumas pessoas dizem que existe essa mensagem do Dario em relação ao mundo da arte ser muito consumidor daqueles que a produzem, ainda assim. E o interessante desse filme em relação às bruxas é que o Dario, ele criou uma definição própria do que é o objetivo das bruxas. É, segundo esse filme, o objetivo das bruxas é acumular fortuna por meio do sofrimento dos outros. Esse é um conceito assim muito próprio e que eu gosto bastante, porque no fim, toda a história de Suspiria se passa justamente nessa fachada em que as bruxas da escola, elas usam as alunas que entram, as pessoas que querem aprender a se dedicar à arte da dança, e essas bruxas consomem essas pessoas, e elas se tornam poderosas a partir desse consumo, né? Então, eu acho assim, o Suspiria de 77 sensacional. Eu sou bem divisível com o remake. Eu sei que algumas pessoas aqui gostam. Mas, pra mim, o 77 é um absurdo de marcante. É, uma das coisas que eu concordo com o Samuel, mas eu acho que uma das coisas principais do Suspiria... Assim, se a gente vai analisar o roteiro em si, ele é ok, ele é funcional, claro. Mas, assim, eu não acho que seja uma coisa... Oh, meu Deus, que... coisa incrível. Ele é bom, ele é funcional, mas eu acho que realmente o que chama a nossa atenção é o trabalho de fotografia, né? A utilização das cores, como o Samuel falou, não apenas do Technicolor, que reforça, mas literalmente de você usar luzes que dentro de uma narrativa não deveriam estar lá. Então você vai ter cenas com a iluminação verde, com a iluminação azul, com a iluminação vermelha, e que elas são criadas unicamente para passar essa sensação de estranhamento, desse universo lúdico, muitas vezes onírico. O Dario Argento, sempre que se refere ao Suspiria, ele diz que a inspiração dele era fazer um filme de terror lindo como se fosse Branca de Neve. Então esse excesso de cores, eu acho um grande filme, eu não canso de assistir. Acho que a maneira que as bruxas são tratadas também. Adoro a Jessica Harper, que faz a Susan, né, essa garota americana que vai para Berlim. Aliás, nem lembro se é Berlim. Eu sei que é Alemanha, mas eu não sei se é Berlim. E, enfim, é um grande filme. E, assim, também, fica aí a dica pra quem não viu. Por favor, faça um favor a si mesmo e assista. Quanto ao remake, eu acho ele funcional. Eu gosto dele. Eu acho que ele tem crédito por pegar a história base, mas seguir por uma linha própria, que eu acho isso interessante. Eu acho que o remake ele não precisa ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Então ele pega a base, mantém, mas ele, a partir de certo momento, ele ganha vida própria. Gosto da fotografia ser diferente. Então o novo filme ele não repete, ou pelo menos em boa parte do filme ele usa cores muito mais sóbrias, muito mais... neutras. Eu gosto como filme, acho funcional. O meu problema com o remake é... Eu gosto muito da... Ai, me ajudem agora. A Tilda é fantástica. A Tilda, quando ela aparece, o filme cresce, assim, assustadoramente. Já a menina 50 tons de cinza, ela aparece, o filme cai, assim. Então eu acho o filme uma roda gigante, assim. Hora tá lá em cima com a Tilda, hora tá lá embaixo com 50 tons de cinza. A Tilda é tão fantástica que eles usam ela... É tão fantástica que usam ela em três papéis nesse filme. Um dos quais eu achei bem desnecessário, mas tudo Sim, bem. Sim, também acho. Mas era só pra colocar ela mais tempo na tela, entendeu? Deixa lá. Exato. Nhé. Só complementando um pouquinho do que o Samuel disse, assim, dessa questão dela, das bruxas sugarem ali, né, a questão das meninas, assim, no caso, o balé, né, que é usado, que o balé é uma dança que exige muito, né, da pessoa, é muito sacrifício que a pessoa tem que fazer para entregar aquilo, né? Então, assim, né, vários outros filmes retratam isso, até o próprio Cisne Negro, né, retrata isso muito bem, e também é retratado no remake. Então, achei bem interessante esse contraponto que o Samuel fez aí sobre a questão do, né, do sofrimento, né, do sugar energia pelo sofrimento, porque elas sofrem demais na dança para entregar o que é belo, né, porque no final o resultado é muito bonito, mas até chegar ali elas sofrem muito. Com certeza. Bastante. Eu lembro que na época do Cisne Negro, a Mila Kunis, que fez a. Não a protagonista, né? A outra menina que meio competia com ela, falou que até. Tipo, pra ela fazer o filme já foi um sofrimento, que ela teve que emagrecer horrores, assim. E, tipo, pés doendo, sabe? Então, imagina pra uma bailarina mesmo, né? Deve ser, assim, tensíssimo. Por isso que eu não gosto quando quem faz academia fala. Quando quer rebaixar alguém, fala, ah, vai fazer balé, sabe? Mas enfim. Então, seguindo mais um pouquinho, gente, lá para os anos 80 e 90, depois de toda essa onda feminista, né, dos anos 60 e 70 ali, o feminismo começou a ser meio que considerado desnecessário, porque as mulheres já tinham conseguido. É ganhar todas as lutas que elas tinham lutado nas décadas anteriores, então já tá bom, né, gente? Não precisa mais nada. Ah, claro, né? Óbvio. né? Cristalino isso aí. Mas, no cinema e na TV, as personagens assim começaram a misturar essas duas ideias. Porque nos anos 60, 70. As mulheres rejeitavam um pouco essa ideia de feminilidade, da aparência que tem que ser daquele jeito, feminino, maquiagem, roupa, não sei o quê. E nos anos 90, sim, isso voltou, mas elas não deixaram as conquistas das décadas anteriores para trás. Então elas misturaram as duas questões: as ideias da feminilidade, da aparência. Com esses ideais de empoderamento, exigir tratamento igual ao dos homens, enfim. Então a gente tem séries como Sabrina Aprendiz de Feiticeira, lá naquela versão dos anos 90, né? Não nessa nova da Netflix, e Charmed. E a gente tem o filme Jovens Bruxas. E eu queria pedir, então, primeiro para a Lu falar um pouquinho sobre a Wicca, que é essa religião, né? Que foi trazida no filme Jovens Bruxas, e para o Samuel falar um pouquinho do filme para a gente. Gente, eu li recentemente, coincidentemente, tá? Nem foi pensando no podcast, mas daí calhou de funcionar para hoje. Eu li um artigo recentemente sobre o Wicca, né? Eu vou citar o nome aqui da autora, é uma antropóloga da UFF, ela chama Andrea Osório. Ela fez um trabalho ali pesquisando grupos, né, Wicca do Rio de Janeiro. Então tem a citação dela e tem artigo que ela fez sobre isso, que é de onde eu estou tirando essas informações. Então, basicamente, assim, a origem da ideia da Wicca, ela tem duas origens, duas possibilidades de origem. Algumas pessoas consideram Wicca como uma religião pagã, isso quer dizer que ela vem desde muito antes do cristianismo. Tem pessoas que associam a ideia, né, da Wicca desde a pré-história, na realidade, dessa conexão dos seres humanos com a natureza, né? Então, vem a origem da Wicca nesse sentido. E uma outra corrente ali de pensamento percebe a Wicca na origem mais ou menos ali dos anos 50, uma origem inglesa e bastante baseada nos princípios, né, nas escritas do Gerald Gardner, que considerado, vamos colocar entre aspas, o cara que começou a documentar isso mesmo, né? Quando a gente pensa no sentido historiográfico, né? Assim, ele começou a escrever sobre a Wicca, e ele tinha algumas pessoas que seguiam os princípios que ele falava e tudo mais. Isso foi ali no período na década de 50, que foi quando ele lançou os primeiros livros dele, né? Que o primeiro era A Bruxaria Hoje, né? Que fala basicamente sobre os princípios da Wicca. Então, essas são as duas possíveis origens dessa religião, né? Que é assim, considerada uma religião. Mas, basicamente, a Wicca ela fala sobre um contato com natureza, e no sentido de que eles percebem que existe uma deusa e um deus. Essa deusa seria a origem de tudo, né? Ela está em tudo e ela é a origem de tudo. E tem esse deus que, junto com ela, eles criam as coisas, e eles são sempre complementares. Tá? Eles caminham sempre juntos e são complementares, mas existe sim um protagonismo da deusa diante do deus, porque a deusa é que da, essa questão da fertilidade, dela que saem as coisas. Então tem essa valorização ali do feminino, tem algumas correntes, inclusive, de Wiccas que só podem ser, só são aceitas mulheres. Tem algumas Wiccas que essa pesquisadora até cita no artigo dela, que fala que se você tem um útero, você é uma bruxa, tipo, automaticamente. Então elas têm essa linha de raciocínio de pensar nesse papel da mulher diante dessa religião e dessa visão que elas têm do mundo, assim. Então o papel delas é mais central ali dentro, e o papel dos homens, eles podem participar, mas é um pouco diferente do papel tido e dado para as mulheres dentro dessa perspectiva. E eu acho bacana pensar também que não é muito uma visão de mãe natureza bondosa, provedora, tadinha, que está ali para tudo. É um sentido meio de Gaia, mas naquele sentido laturiano, assim, do Bruno Latour, assim, a natureza, ela tá ali, você faz coisas com ela, mas ela te responde de volta. Se você ferrar com ela, vai chegar um momento que ela vai acabar ferrando com você também, você vai destruindo as coisas, isso vai reverberar em você de alguma forma. Então tem muito essa questão de trocas, assim, sabe? Aparece ali bastante. E os Jovens Bruxas, como falei lá no comecinho, ele foi feito ali no começo da década de 90, bem aquele começo não, né, meados, que é bem aquele período do Satanic Panic nos Estados Unidos, assim, que tava todo mundo muito falando de bruxaria, de perseguições rolando ali em algumas regiões do país, e das pessoas falando que conseguiu identificar quem era bruxa. Então é um assunto que ficou muito pop naquela época, e essa galera que era acusada disso ali na década de 90, normalmente era um pessoalzinho que seguia os princípios da Wicca, que na realidade não tem nada a ver com nada, nossa, estamos fazendo sacrifício humano, não tinha nada disso, sabe? É uma outra onda, é uma onda natural, é outro esquema, sabe? De relação mesmo com as coisas, assim. Eu vou deixar pro Samuel falar dos Jovens Bruxas, então, que, né, dos fãs aqui. Mas sim, gente, Jovens Bruxas, o que foi Jovens Bruxas? Jovens Bruxas foi um acontecimento, gente. Primeiro que inaugurou a Wicca no Brasil, né, como a Lu bem lembrou, e foi um fenômeno com os adolescentes da época. Meu Deus, eu tava na escola quando o Jovem Bruxa estreou, e tipo, as meninas ficaram tudo interessadas em magia, e uma amiga minha realmente foi atrás dos livros, tudo, e aprender, foi assim, sensacional, foi lindo. É interessante que esse filme é dirigido pelo Andrew Fleming, mas ele teve uma consultora, que eu esqueci o nome, mas essa mulher, ela foi muito importante. Olha, eu esqueci o nome da mulher, desculpa, gente. Mas ela foi muito importante, porque ela deu... O Andrew realmente quis entender como é que funcionava essa questão da magia, da feminilidade, e para a realização do filme, ele teve essa consultora, e essa consultora, ela conseguiu, inclusive, mudar o final do Jovens Bruxas, porque ele ia ser uma coisa bem mais gráfica, bem mais violenta, bem mais, vamos matar a menina que se tornou uma vilã, simplesmente assim, bem gratuito. Mas ela conseguiu mudar, porque ela explicou que o próprio roteiro do filme mostrava a vilã, né, como uma pessoa que sofreu muitos abusos, muitos traumas, então ela talvez precisasse de um pouco de redenção também. Mas, enfim, já me adiantei pro final. O que a gente tem nos Jovens Bruxas, né? A gente tem a história de uma garota que acaba de chegar numa cidade nova, e ela vai para uma escola nova onde ela não conhece ninguém, e isso é praticamente todo o terror e inferno da vida de um adolescente, uma escola nova. Então, ela conhece outras três garotas que elas têm, em particular, uma conexão com a natureza, com a energia, e elas descobrem que elas vão conseguir fazer coisas incríveis juntas. É interessante que os horrores que essas meninas elas passam nos Jovens Bruxas não são horrores sobrenaturais. Muito pelo contrário, eles são bem reais. Cada um tem um horror bem particular. E, inclusive, alguns momentos bem gráficos, tipo, a protagonista, ela sai com um garoto que é o boyzinho bonitinho do colégio, e só porque ela não transa com ele nesse encontro, ele espalha pro colégio inteiro que eles transaram e ela é ruim de cama. Ó, só a situação. A menina que vai se tornar a vilã, digamos assim, ela tem um padrasto abusador, ela passa por situações horríveis em casa, tem ainda a personagem negra que sofre racismo mesmo, de uma patricinha do colégio, e a outra, ela tem cicatrizes que eu acho que foram causadas por um incêndio, eu não lembro bem, mas enfim, e essas garotas descobrem que se elas se juntarem e reunir esse poder da Wicca, né, que também é interessante que funciona como um desenvolvimento, que é, digamos assim, o poder da bruxaria é uma habilidade a ser desenvolvida e elas desenvolvem essa habilidade. Então elas conseguem superar, vão superando esses problemas, digamos assim, um a um, né? A protagonista faz o menino se apaixonar por ela, a vilã mata ou consegue matar o padrasto, a garota negra se vinga da Patricinha fazendo ela perder o cabelo, isso é uma pessoa horrível, e a garota que tem cicatrizes, as cicatrizes desaparecem. E tem a lei do retorno, né? Mas, estranhamente, a lei do retorno, que a Lu já explicou, não funciona muito bem nesse filme porque ela não atinge todo mundo. Mas, ainda assim, Jovens Bruxos é um filme muito legal. Não vou dizer, oh, meu Deus, é um filmaço. Ele tem uma questão de muitos temas e parece que esses temas eles estão meio que sem muito desenvolvimento ao mesmo tempo. Mas eu gosto muito de que o conceito, né, da Wicca foi bem razoavelmente bem trabalhado. Tem uma personagem no filme que explica praticamente tudo para as meninas, dá ensinamentos para as meninas. Ele tem essa questão com a feminilidade, né? A conexão da magia com os seres vivos e o planeta. É um filme empoderador, de certa maneira. Foi feito há 20 anos, né? Então tem um quê disso, que é bem diferente do que é feito hoje, claro, mas tem um papel importante. Eu adoro Jovens Bruxas, é um filme que me marcou pra caramba. Engraçado que ele não foi um sucesso de bilheteria, e ele virou uma coisa mais cult, assim, né, hoje em dia. Então, sim, esse é um meu prazer com esse filme. Total, mágico, virou, gente. Todo mundo ama agora. Não, agora todo mundo ama. Eu não sei se tá no Netflix, né, ano passado tava, não sei se tá. Há um tempo. Tá, pois porque é. Eu revi, gente, foi mágico. Eu achei que eu ia rever e achar uma bosta, mas eu revi e continuou mágico. Eu falei, tá ótimo. E eu acho engraçado disso que o Samuel falou também, e a gente tava falando até anteriormente, né, que tem muito dessa visão da bruxa ou como uma criatura, sei lá, tipo, é alguém feio, ou tem aquele outro lado também que fala de uma pessoa sábia, né? E pros wiccanos, né, pelo que eu li dessa pesquisa, eles falam justamente isso, assim, que a visão deles, assim, não é essa visão de da bruxa como alguém que traz malefícios, né, nada disso. Pelo contrário, é uma figura sábia, de uma pessoa que sabe certas coisas que outras pessoas não sabem, porque ela tem essa conexão com a deusa e com esses espaços. Então, no filme dos Jovens Bruxas, a representação daquela moça da livraria, que elas vivem lá, encher o saco dela, ela bem é essa figura, assim, ela é essa figura sábia, que tá ali para guiar, porque uma delas vai ser uma que vai realmente seguir esses preceitos, né, assim, que vai se transformar também numa figura sábia, prestativa, e que pensa nesses sentidos, assim, que pensa no equilíbrio entre aqueles elementos que elas invocam em algum momento do filme, né, porque ela consegue invocar, consegue atingir um poder maior do que as outras, assim, então é justamente nesse sentido, assim, é como uma guia que vai guiar ali aquela menina escolhida ali, a principal, né. Tem esse lance também. É, só um parênteses aqui. O nome da consultora que foi contratada pro filme é Pat Devin. Isso, obrigado, Sil. E vocês têm expectativas pro remake, gente? Ai, gente, eu não queria, mas eu fiquei, eu vi o trailer, porque não vai ser bem um remake, né? Vai ser tipo uma continuação da história, pelo que deu pra entender, assim, né? Tipo, a menina é meio que parente da mina do primeiro. E aí eu fiquei meio chocada, falei, gente, será que vai ser legal? Não sei, aí fiquei reflexiva. Só tu, ó. Ah, só eu mesmo, eu tenho certeza que eu vou me frustrar e que eu vou chegar aqui xingando depois. Achei muito ruim. Vou chegar aqui xingando, mas fiquei empolgada. Bem, gente. Vamos ver. Mais pra frente, daqui a alguns episódios, a gente volta nesse assunto. É, nos melhores e piores do ano. A gente vai fazer a lista. Daí eu já venho com a minha frustração do ano. Ai, pronto. Vai ser horrível. Mas tudo bem. Vão preparando suas listinhas. Vai estrear esse ano ainda? Acho que é mês que vem, não é? Eu acho que é mês que vem. Ai, meu Deus, eu não tô preparada. Amazon, é exclusivo Amazon. Ai, tá. É, e foi super de surpresa, né? Nossa, foi sopetão, assim, pá, lançou o trailer. Ninguém tava esperando. Muito bom. Bom, gente, então, aí agora nos anos 2000, 2010, assim, a gente tem esse retorno mais forte do movimento feminista de novo. a busca por empoderamento, por direitos e igualdade de gênero, enfim. E a gente teve, em 2015, se não me engano, o filme que eu acho que é o queridinho desse gênero, que é A Bruxa. Alguém quer se aventurar a falar um pouquinho dele? Olha, a Bruxa é 2015, não é? Ele é um filme que eu acho que... Ele tem uma importância muito grande por conta muito, talvez, da representação da própria história, não é? O que é que eu quero dizer com isso? Bom, ele é o filme do Robert Eggers, né? Que faria depois o Farol, que é um outro filme fantástico também, que eu adoro. E ele lida com uma família, né? Acho que a história todo mundo sabe, né? Uma família que acaba sendo expulsa da comunidade na qual eles vivem, porque eles têm uma crença religiosa diferente. E aí eles vão morar na floresta. E o que eu acho muito legal do filme é que ele vai trabalhar muito com essa ideia de que não existe uma figura maléfica, uma bruxa, uma personagem, né, que vai ter um destaque. Na verdade, a ideia do filme é que existe um mal na floresta. Né? Existe uma força maligna ali na floresta. Então você vai ter sempre coisas estranhas acontecendo. Você tem uma estranheza naquela família. Ao mesmo tempo, você tem a própria... É quase como se fosse a própria floresta, não é? De certa forma, atuando ali. Então, por exemplo, a plantação é estragada, nada dá certo, tem o rapto do bebê, e eles ficam sempre nessa busca, tentando entender. O pai é muito religioso, então ele acaba culpando os filhos por não terem talvez uma crença tão grande, né, no Deus deles. Eu acho o filme fantástico, eu acho que tem uma fotografia interessantíssima. Ele é um filme escuro, não é? Porque a floresta à noite, ela é escura, então o filme ele trabalha com a escuridão. Tem umas cenas dentro da casa deles que tem umas velas, então assim, mas mesmo com a vela é escuro. E tem um dos melhores personagens do cinema de horror da última década, que é o Black Phillip. O Black Phillip é fantástico. Ele, quando chega na trama, você já sente que tem alguma coisa estranha por ali. E eu acho muito interessante o subtexto, tem a questão da própria sexualidade ali, do irmão que olha pra irmã e tem um desejo ali. Eu acho um filme fantástico. E eu acho que essa coisa de brincar com esses elementos da natureza, essa ideia dessa força, eu acho um grande filme. Eu acho que ele nos conduz muito bem. Eu acho que ele cria uma tensão muito, muito, muito bem construída, não é? Ele acaba sendo aquele filme que, se você assistir no modo correto, o que é que eu chamo modo correto? Prestando atenção, sem olhar para o celular, aliás, com o celular bem longe, num ambiente escuro. Isso para quem não viu no cinema, você vai ter uma experiência fantástica. Ele não é muito de jump scare, acho que ele tem um ou dois no máximo, mas essa ambientação vai lhe conduzindo a um final que é ao mesmo tempo aterrorizante e ao mesmo tempo belíssimo. E quem assistiu o filme deve se lembrar da cena que eu estou falando, que ela é de meter medo, mas também ela é um festival para os olhos de beleza. Maravilhosa. É um ótimo ensaio. É um filme foda, assim. Dos melhores da vida, assim. Da vida. Tem muita gente que insiste em comparar com Hereditário. Eu acho que são dois filmes muito bons, agora cada um na sua vertente. Uhum, eu acho que Hereditário é muito bom também, é muito... Mas o próprio fato de Hereditário ser contemporâneo, ser urbano, Por exemplo, você assiste A Bruxa, você entra naquele universo. O próprio inglês utilizado, o inglês arcaico, assim, você tem que assistir. A pessoa pode falar fluentemente inglês, ela não entende nada daquele filme. Você tem que recorrer à legenda. E é uma dica, assista no inglês original, porque faz parte daquele inglês pesado, carregado. Eu acho fantástico o filme, eu não tenho uma crítica ao filme negativa. Maravilhoso. Ele é uma representação, né, histórica. Né? Ele foi criado a partir de documentos, né, que o diretor pesquisou. E né, complementando também, né, dando ali um pega no gancho que o Felipe falou, a questão da condução é justamente como os personagens ali, eles parecem que estão sendo manipulados o tempo todo, né? E o Deus, tipo assim, parece que ali onde eles estão, o Deus não está nem aí para eles, né? Então, o diabo se apropria ali para conseguir o que ele quer. Mas o que eles queriam também, às vezes, não eram bom, né? Não eram bom. Principalmente para a personagem, para a protagonista, que é a Thomasine, né? Ela era uma filha ali que está sempre sendo acusada de tudo que dá errado, tudo de merda que acontece é culpa dela, e ela ia, tipo, para uma família, né? Trabalhar para uma família. Eles iam dar ela, porque ela era uma despesa a mais. Então, o filme é bem interessante como... Né, a personagem ali, ela fica sem opção de escolha. Sim, né? Total. É uma análise muito... É um filme que ele chega até a ser bem complexo nisso, porque ele não retrata as bruxas como uma coisa, tipo assim, uma... Né, no próprio início do filme, não retrata a bruxa como uma coisa boa. Né? A bruxa, ela é representada até mesmo com a maldade ali. Mas assim, ele te dá um ponto de reflexão, né, sobre a questão da bruxa, da mulher ser bruxa, do que ela ser a bruxa e do que ela ser a menina de família religiosa, né? O que que talvez seja melhor para ela em si. É isso, né? Ela... Eu gostaria do comentário das meninas, da Silvana, da Luana... Mas ela vivia aquela vida de merda e aí, no final, ela teve essa opção que pareceu ser excelente, assim, perto do que ela tinha, né? Sim. E foi uma libertação, assim. Eu vejo... Engraçado. Não, termina isso. Não, eu vejo, assim, isso, ela é a mulher, assim, é uma menina que está virando mulher, né? Então tem aquela sexualidade surgindo, assim... E, naturalmente, ela vai ser culpada de todos os males do mundo ali. Então, é esse o contexto em que ela vive, assim, em que talvez ali naquele final, até antes, né, essa bruxa da floresta, talvez ela tenha vindo de um contexto assim também. Sim. Enfim. E eu não culpo ela, não. Ela é a menos culpada de tudo. Pois é. Sim. E os pais, a família dela... Ela é a grande vítima. É, sim, é menos culpada não, diga. Ela não é nem um pouco culpada, digo. Né, me equivoquei aqui. É isso mesmo, ela é a vítima o tempo todo. Uhum. Fala, Lu. A família dela, tipo... O pai, no comecinho do filme, né, quando o pai sai de lá, ele sai de lá justamente porque, tipo, pra ele, a visão... eles moravam numa vilinha, né? Assim, com várias pessoas da mesma religião que eles. Uhum. E pro pai, o modo como eles estavam vivendo diante da religião não era o adequado, não estava, tipo, no nível que ele queria que fosse. Que pra ele deveria ser mais rígido a certas coisas. E é por isso que eles saem de lá, né? Tipo assim, porque ele achava que o ideal não era aquele que estava vivendo ali, que ele queria construir um espaço onde as coisas fossem levadas da forma como ele acreditava serem melhor em relação à religião que ele tinha. Ou seja, ele era um cara bastante extremo dentro desse pensamento. Eles são levados, né, vão lá pro meio do mato E eu acho legal isso que, que o Felipe colocou, da influência da floresta que tem ali, né? Que se conecta muito com isso que a gente estava falando antes, dessa questão da própria percepção, esse contato com o natural e com essa questão da fertilidade da terra, assim, como aquilo ali era um domínio das bruxas que estavam ali, do espaço, tipo, era um espaço delas, elas estavam ali, vivendo ali. Então, as coisas que eles plantam, que são pessoas que vêm de fora e estão tentando dominar aquele espaço, elas não vão funcionar, as coisas não, tipo, vai tudo sendo levado para aquele caminho de uma certa redenção da Thomasin no final, né? Tipo, esse é uma redenção um pouco, né, tensa, é um trajeto muito tenso que vai acontecer ali com ela, mas ela era igual vocês colocaram, ela era acusada de tudo, a vida dela era uma bosta, e vai sendo levado para esse caminho, a redenção dela é aquilo, tipo, aquele final que é um final, tipo, muito lindo aquele final, né? A gente não tem o que dizer, assim, é tipo uma cena muito incrível. Então caminha tudo pra essa coisa de redenção, assim, eu sinto, dela. É saída pra ela, assim, a melhor saída que poderia existir ali naquele momento. Total. Eu acho interessante do A Bruxa é que todo o conceito dele, da realização dele, vem a partir da culpa cristã nos seus personagens, né? E isso é explicitado no filme o tempo todo. Tudo nessa família é visto a partir da religião. E os pais, as próprias crianças, são pecadoras por natureza, por causa daquele conceito, né, de que Adão e Eva traíram a confiança de Deus no paraíso, então todos os seus filhos, todos aqueles que vieram, já vêm com o pecado. E a redenção, ela não adianta de nada, porque todos seguem sendo, sofrendo e sendo oprimidos nessa família. Uma construção muito poderosa, né? O terror do A Bruxa, ele vem da noção de que é impossível escapar desse pecado. Não é um mero filme de uma família que é amaldiçoada e cai na cilada das bruxas demoníacas. Não, porque isso realmente acontece. A partir do momento que a família é expulsa, no começo do filme, da cidadezinha lá, onde eles estão morando, eles ficam à mercê de uma maldição de bruxas demoníacas. Mas é os erros dessas pessoas, dessa família, que leva eles pro abismo. É isso. Tipo, tem uma questão. As bruxas estão se aproveitando, pode falar, Lu. Não, é que tem uma questão também que eu lembro do filme que ficou bem marcante, assim, que o bebê some, né? Daí isso. O menino se questiona toda hora, mas tipo, mas ele não era batizado, o que, que vai acontecer com ele? Tipo, ele vai pro inferno? Então, ele era um bebê. Exato. Assim. São os erros que cada um comete que causam um terror no filme. Tipo, o próprio desaparecimento do bebê, ele desapareceu porque a Thomasin tirou os olhos dele por um segundo. O filho mais velho que morre por causa do próprio orgulho, né? Porque ele vai tentar resolver o problema sozinho. E a acusação de bruxaria da própria Thomasin, que ela vem após uma brincadeira, que ela tá com tanta raiva daqueles gêmeos, que ela faz uma brincadeira com eles, e a brincadeira toma uma proporção gigantesca na cabeça dos pais, né? Então a culpa também é como uma forma de controle para essas pessoas. E essa protagonista, a Thomasin, ela é punida o tempo todo, né? Pô, tá justamente amadurecendo. Então, e assim, depois que ela passa o filme todo sendo execrada, ameaçada, castigada, e a família sendo toda consumida pelos seus próprios erros e pela maldição, é que ela justamente vai ter uma possibilidade de libertação. Então tem gente que diz que a bruxa é uma ode ao satanismo. Na verdade, ela é uma denúncia ao fanatismo religioso. Total. Então, sim. O pessoal fica, é ódio ao satanismo. E mesmo porque, né, se o bode chega no teu ombro, bate e diz, ó, vem aqui, eu vou te dar uns prazeres inesquecíveis. Tu não vai? Tu vai! É assim que funciona, gente. Eu queria, inclusive, dizer que eu me lembro sempre desse filme, toda vez que eu vou ao supermercado fazer compras. Porque uma das propostas, né, do Black Phillip, justamente pra Thomasin, né, ter uma vida de luxo, de glamour e sentir o gosto da manteiga, não é? E quando eu vejo o preço da manteiga, eu digo, minha gente, eu aceitaria na mesma hora esse convite. Justo. Ai, muito bem colocado, ai, viu? Ai, gente, a inflação alimentícia, hein? Que fase triste. Nossa, tá demais. Aparece! Aparece, como é que é o nome do boy? Esqueci. Black Philip. Ah, é maravilhoso o Black Philip, né, gente? Vocês viram o ator que faz o Black Philip, inclusive? Ele é ótimo em qualquer formato, assim. Pois mando inclusive, foto pra vocês. O Black Philip, ele poderia, se ele aparecesse assim, olha, eu lhe dou um pacote de arroz. Nossa, aí tá valendo ouro. Ai, mas vamos seguir pro nosso próximo filme, gente. Eu fui assistir esse filme agora, só pra, antes da gravação. Aqui ele saiu como Maldição da Bruxa. É um filme alemão, saiu no ano passado. O nome dele original é Ragazussa. Aí, você quer falar um pouquinho desse pra gente? Sim, um pouquinho. Ele é um filme bem surpreendente. Ele é um filme que ele tem essa pegada bem independente mesmo, né? Se eu não me engano, ele foi um trabalho de conclusão do diretor na faculdade. Olha só. Né? Então você vê um trabalho de conclusão da faculdade com a qualidade que esse filme tem, né? De encher os olhos, né? O filme alemão. E ele é um filme que ele retrata uma mulher ali desde talvez da infância dela, né? Que ela vivia com a mãe tem uma morte. E ela cresce, o filme não explica muito sobre a vida dessa mulher ali, que ela tá sempre sozinha, ela tem um filho, ela é mãe solteira. E ela vive nas montanhas, ela é uma pastora, ela vive do leite que ela leva para a comunidade. E ela é apedrejada por crianças que acusam ela de bruxa. E assim, ela não fala, ela não reage. E isso, de certa forma, afeta ela. E você não sabe ali até que momento os acontecimentos do filme estão na cabeça dela. Ou se aquilo realmente ela está sobre uma maldição. Né? E aquela questão da mulher sozinha, amaldiçoada, com filho. Como ela é demonizada o tempo todo, como as pessoas tiram proveito dela, né? Tem uma cena assim que ela é de dar repulsa, né, com o que acontece com ela. E assim, né, os acontecimentos do filme parecem inevitáveis assim para a vida dela, assim. Ai. Um filme bem interessante. Aquela vizinha. Sei lá se é a vizinha que finge ser amiga dela. Que ódio. A bandida. Safado. Esse tá na minha lista. Vocês falaram tão bem que eu quero assistir. Olha, eu assisti. O Ivo insistiu muito, aí eu fui assistir. E ele é tudo isso que o Ivo falou. Só que eu acho que parte do estranhamento... Ele é um filme estranho. E eu acho que parte do estranhamento dele... É justamente porque você fica nesse estado meio, talvez meio que próximo da protagonista, um estado meio de suspensão. Então, por mais que você acompanhe, ao mesmo tempo você fica perdido em alguns momentos, né, por conta de algumas ações. É um filme muito interessante, assim. Ele não é um filme fácil, ele não é um filme... Assim, que provavelmente você botar numa sala multiplex, a galera vai, provavelmente, não vai gostar. Mas eu acho que ele é um filme muito, muito interessante de ser acompanhado, assim. Ele é quase um exercício fílmico. Eu achei... É um filme visualmente bem bonito, assim, né? Os ambientes onde as pessoas estão ali. Mas é um filme quase sem falas, assim. A protagonista, ela vive sozinha, ela tem só essas poucas interações com algumas pessoas ali, como essa vizinha aí. Mas mesmo quando ela tem alguém, é sempre a outra pessoa que fala, sabe? Ela mesma mal abre a boca, assim. Então é essa pessoa muito fechada, né? E até eu tava vendo que o diretor falou que ele quis reconstruir... algo assim, você não sabe se essa pessoa tem algum envolvimento com bruxaria mesmo ou se simplesmente é uma pessoa traumatizada, sabe? Porque, poxa, ela perdeu a mãe ali quando era pequena, elas já eram sozinhas, a mãe já era acusada de bruxaria E aí ela aparentemente continuou mais sozinha ainda depois, sabe? Teve esse filho que perguntam pra ela, tipo, quem é o pai, e ela fala só que ele não tá lá, que ele não existe. Aí entra esse negócio, né, de se não tem pai, já sabemos. Então, acho que não é um filme fácil, assim. Como o Felipe disse, não é um filme mainstream, assim. Mas é bem interessante, é um formato bem interessante, assim, de se colocar essa ambiguidade, sabe, da bruxa ou da questão emocional, assim mesmo. Ele é um filme que ele fica bem sensorial, né? Ele é um filme que ele te dá uma sensação ruim o tempo todo, assim. Você sabe que tem algo muito ruim ali pra acontecer. Uma hora vai acontecer algo muito ruim nesse filme. Uhum. E ele, assim, ele não alivia em nenhum momento, né? Ele vai... Ele consegue, é só ladeira abaixo. Exato. É. No ano passado, a gente teve também o Maria e João, que eu não cheguei a assistir. É, quem chegou a ver? Eu acho que, pelo que eu vi, ele assisti. É mais focado na bruxa e na Maria, né? O João é tipo um anexo. É, um anexo bem, bem insignificante. Eu assisti esse filme. Foi um dos últimos filmes, eu acho, que eu assisti em uma sala de cinema antes da pandemia. E, na verdade, o que eu acho interessante desse filme é a caracterização da bruxa. É, nós temos a Alice Krieger, que é uma atriz sul-africana, conhecida já, né, da galera que curte terror. Ela é a Rainha Borg do Jornada nas Estrelas, ela é a Chrisabella do Silent Hill, e ela fez aquele filme horroroso do Stephen King dos gatos... Que eu esqueci o nome. Sim, Sonâmbulos. Sonâmbulos, isso. Horroroso. Horroroso. E aí, basicamente, o filme, ele acompanha... muda, né? Não é mais João e Maria, é Maria e João. A Maria tem um protagonismo maior. Mas o que eu acho muito interessante no filme é a caracterização da bruxa. Não é? Eu gosto muito do trabalho da Alice Creed e do trabalho que é feito com ela, de maquiagem, de elenco mesmo. O filme ele utiliza também umas luzes muito a la Suspiria, então do nada tem refletor vermelho, refletor azul, e enfim, tá ali na floresta, tem um refletor vermelho, um refletor verde. E funciona porque cria esse clima lúdico, onírico, né, dentro de um grande pesadelo sensorial. Gosto do filme, acho que ele é funcional, porém, me incomoda o final. Ele é um final que ele é muito, tudo é muito simplesmente resolvível, né? Assim, do nada, sabe, a coisa é solucionada e você perde um pouco de fôlego, né, no final. Acho que visualmente é um filme muito interessante, é um daqueles filmes que nós falamos para ver no cinema por conta da fotografia e da própria bruxa em si, ela é um personagem interessante. Mas, enfim, não... o final é fraco, não tem assim uma grande relevância, com exceção do que eu já coloquei aqui. Eu acho que ele tenta dar uma visão mais, até mesmo de empoderamento, né? Para a questão da bruxa, da bruxaria, da bruxa, né? E principalmente na questão da Maria. Mas como você, eu acho também que ele perde um pouco de fôlego no final, assim. Ele vai bem até certo momento, mas ele vai perdendo um pouquinho de fôlego ali. Mas é um bom filme, acho que... Não, ele é um bom filme, ele é um filme, assim, interessante. Ele não é aquele filme que não lhe chama atenção. Você vai acompanhando aqueles dois, a bruxa, a relação. Simbolicamente, ele é muito, muito interessante. E como eu falei, fotograficamente, basta ver alguns estilos do filme ou o próprio trailer. Isso já fica bastante claro. Eu gosto muito desse tipo de luz utilizado. Realmente, o problema é o final. E, infelizmente, se ele tivesse um final mais ousado, ou pelo menos não tão simples... Você poderia até ter um filme que tivesse gerado um comentário maior. Mas infelizmente o final dele é bem pobre mesmo, assim. Eu falei que ele perde um pouco de fôlego, não. Ele fica completamente sem ar e morre sem ar. Ah, mas vale a experiência, pelo jeito. Sim, pelo sim, que sim, eu... sim. E a Alice Creed, ela é uma ótima vilã, né? Eu acho que ela é fantástica como a Rainha Borg, como a Crisabella, e ela tá fantástica como a bruxa. Ela tá muito bem no filme. Tá. É, bom, gente, agora saindo um pouco desses filmes mais de época, assim, vamos pra tempos um pouco mais modernos. A gente teve esse fenômeno absurdo em 99, né? Que foi a Bruxa de Blair. Eu queria ver se vocês acham que entra aqui, porque, né, a bruxa mesmo nunca aparece. Não, mas então, entra, que claro acham? Que entra. Entra, defendo, estou aqui para defender a Bruxa de Blair. Porque se a gente for acompanhar o próprio gênero terror, talvez grandes filmes, não é, eles trazem no que é sugerido uma força muito maior do que é mostrado. Então, por exemplo, pegar um Desafios do Além, o próprio Os Inocentes, né? São filmes onde tudo é muito mais sugerido do que mostrado. A Bruxa de Blair é um interessantíssimo exercício fílmico. Eu costumo dizer que eu tive o privilégio de assistir esse filme no cinema, e foi um privilégio porque nada podia ter me preparado para aquilo. Eu tinha acompanhado... as notícias, e eu lembro claramente de ver, eu tinha saído do colégio, tava indo pra casa, e vi colado, assim, por cartazes de procura-se, com a foto da Heather, do Josh e do terceiro lá, Mike. Então, assim, vamos lembrar, estávamos em 99, então as informações eram... Aí tinha aquele site, aí eu fui usar o computador do curso de inglês para ver aquele site... E quando o filme finalmente entrou, né, que eu fui assistir, eu fui sozinho. E assim, foi com certeza talvez a experiência mais assustadora cinematograficamente da minha vida. Porque assim, primeiro você tem aquele impacto muito grande de ser um found footage. Quando found footage na época não era conhecido por um grande público. Você tinha algumas coisas feitas anteriormente, mas muito específico, e aí você tem aquele formato cru, aquele formato frio, e toda aquela ambientação, aquelas sequências maravilhosas à noite, que você não vê nada, mas aí é que tá, a sua mente, ela lhe leva para os lugares mais assustadores, e de repente você se sente dentro daquela barraca com a Heather e com o Josh, com o Mike, ouvindo o bebê chorando, ouvindo gente pisando em graveto e num pesadelo sem fim. Eu acho que o filme, ele lhe conduz também de forma muito segura. Ele lhe arrasta de forma muito segura para aquele final. Eu acho aquele final um dos mais assustadores da história, assim, do cinema de terror. Aquela casa ali, eu me enforcava antes de entrar na casa. Eu não teria força que me fizesse entrar naquela casa. E eu acho que o final, ele é tão absurdamente bem planejado, que quando ele acaba, você fica... Eu lembro que eu fiquei assim na sala do cinema dizendo, processando e pensando, meu Deus, o que foi isso? Eu preciso, sabe, eu preciso conversar com alguém, eu preciso mostrar, eu lembro, a minha sensação, eu preciso mostrar esse filme para outras pessoas. Então, por mais que não tenha a bruxa, mas a bruxa, ela, a ideia dela tá ali naquela floresta de Burkesville, naqueles bonequinhos pendurados na árvore, nas montanhazinhas de pedra do lado de fora da barraca. Então, eu acho que cada elemento ali tem sim a bruxa. E eu acho que algumas pessoas dizem que é um filme que hoje em dia ele se mostra muito datado. Eu não sei, eu não consigo ver dessa maneira. Eu continuo achando ele um filme muito interessante. Talvez o datado seja pelo fato do found footage ter tido uma explosão desnecessariamente grande. Mas eu acho um filme fantástico, um filme forte, um filme que marcou muito, me marcou muito, e com certeza, assim, a bruxa tá ali. Nós não vimos, mas ela tá ali. Exato, só também não acho que rapidinho. Foi datado, não. Pode falar, Samuel. Só que acertando rapidinho o que o Felipe falou, amo a Bruxa de Blair, acho sensacional, mas acho que as continuações são uma droga, né? O livro das sombras. Não, as continuações a gente finge que não existe, né? Porque assim, o livro da sombra é péssimo, péssimo. Mas o jogo, a Bruxa de Blair, que foi lançado no passado, ele é sensacional. Ele enriquece gigantescamente o universo do filme. E eu considero o melhor jogo de terror lançado em 2019. Então, quem puder jogar o jogo da Bruxa de Blair, jogue, porque vale muito a pena. Quem é fã do jogo do filme Bruxa de Blair, o jogo, ele é um presente. Ele expande o universo. Nossa, é sensacional. Ele é muito aterrorizante. Vale realmente a pena. Samuel tá quase me convencendo a comprar um videogame, porque o jogo que ele fala, eu fico louco pra jogar. Bora aí, bora! Isso, aí ficam dois pra falar de jogos aqui nesse aí, site, ó. Gente, eu acho bom. É. E um pouquinho, alguns anos depois, a gente teve um filme que rendeu um dos artigos mais polêmicos do Boca do Inferno, rende até hoje, que é o Senhoras de Salem, do Rob Zombie. Eu nem cheguei a ver esse, gente, mas segundo o Felipe, é o único filme do Rob Zombie que presta. Não, fui eu que disse isso. Ah, foi você? Foi o Samuel? Fui eu! Pra mim, eu defendo, ele é um filme muito legal, ele é um filme instigante. Ele tem um elenco, assim, embora a história não seja essas coisas todas assim, mas ele tem um elenco que entrega muito bem o que está sendo proposto, né? Que é uma jovem radialista que, por algum motivo que ela só vai entender mais pra frente, ela está sendo amaldiçoada e perseguida por um culto de bruxas. E essas bruxas do Rob, as mulheres que interpretam, cara, eu acho as atuações delas muito boas. Elas são excelentes, sim. Elas são a melhor coisa do filme. E é a maldição que recai sobre a protagonista, ela é maligna. Ela é degradante. A gente vai vendo a personagem definhando ao longo do filme. Então, por mais que não seja, meu Deus, um filme marcante. Não, não é marcante não, gente. Mas eu acho o melhor filme do Rob Zombie. É um filme bom, inclusive. E eu recomendo pra quem gosta de bruxas, uma coisa bem macabra mesmo. A Senhora de Salem, pra mim, é uma boa pedida, sim. Eu acho que ele... Eu não gosto daquele final dele. Eu acho que o Rob Zombie, ele tem essa questão no videoclipe, nos filmes dele. E eu acho que o filme tava indo muito bem até ele entregar aquele final. Eu não gosto, assim, do final. Eu não gosto da Sherry Moon, da esposa dele como atriz, que tá em todos os filmes dele. não gosto dela. Também não. Mas assim, o filme, eu acho que ele tá, né, ele começa muito bem, instigante. As atrizes que o Samuel citou são sensacionais, mas aí eu acho que eu acho que ele caga no final. Ali, eu acho que os minutos, né, o último ato dele, eu não consegui entrar na viagem dele, não. Ouvintes, assistam para tirar suas conclusões, né, que a gente tem... Mas no Boca do Inferno tem um texto do Matheus Ferraz que ele falou que é um clássico, que seria o filme viraria clássico. Um novo clássico. Ele elogiou muito o filme, gostou muito do filme. Tô falando, esse artigo rende bastante até hoje. I put a spell on you. And now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying. No! No! Don't listen to them! Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you. Good joke. Happy Halloween. Thanks a lot. No, man, I'm serious. Yeah, yeah. You got to get ahead of me. I'm not kidding. Get ahead of us. Show. Cover your ears! I put a spell on you! Oh, I wish we had the camera. I say it's a pie, up a maybe, up a die. I say it's a pie, up a maybe, up a die. Agora, gente, voltando um pouquinho para as nossas infâncias, então, tem dois filmes que marcaram, acho que todo mundo aqui, bastante, que são Abracadabra e Convenção das Bruxas, que tá até tendo um remake agora, né, que deve estar para sair também esse mês ainda. É, quem quer falar um pouquinho deles? Ai, gente, todo mundo... Eu acho que a gente devia ser patrocinado por esses filmes, de tanto que a gente fala de Abracadabra e Convenção das Bruxas. Verdade, verdade. Se a gente falar um pouquinho de Abracadabra, a gente já falou horrores. Mas vai, Lu! Nossa! Todo episódio, não importa o tema, a gente dá um jeito de falar de Abracadabra e Convenção das Bruxas. É incrível. A gente, o que dizer? Essa semana, inclusive, as atrizes do Abracadabra fizeram um videozinho, não sei se vocês viram. Maravilhoso! Pois é, gente, incríveis. Gente, eu acho legal desses filmes que eles são aqueles filmes que eu falo que é tipo, né, de entrada para as pessoas quando você é um jovenzinho pro universo do horror, né? Quando você é, tipo, eu, pelo menos, era criança, assisti esses filmes e falei, cara, que massa, que mágico, tipo, muito legal. Daí você começa a gostar disso. E a partir disso você vai procurando outras coisas. Eu acho que esses dois filmes funcionam muito dessa forma, assim. É, o Convenção das Bruxas, eu lembro que ele me dava um pouco mais de medo, realmente. Porque as bruxas, elas tinham essa... Porque as bruxas do Abracadabra, elas têm um tom bem mais cômico, assim. O do Convenção das Bruxas tinha uma coisa de perseguição, menino e tal. A Angélica Houston achava... era má. Exato. Então dava uma... um sustinho maior, assim. Mas eu amo os dois, gente. Não tem nem o que dizer... Não estou empolgada com o novo Convenção das Bruxas, estou com medo. Mas eu adoro os dois filmes, assim. Eu acho que, vamos pegar o Abracadabra, por exemplo. Ele tem muito essa visão das bruxas como criaturas más, que a transformação delas em, tipo, de aparência feia e a transformação delas em pessoas jovens e bonitas depende delas sugarem algo de outras pessoas, né? No caso, energia vital de criancinhas. Essa é a premissa básica ali do filme. Tudo se passa no Halloween, né? Que é o cenário mais propício possível para isso. Tem um gato falante, que sempre dá um plus em qualquer produção, não importa qual seja. Se colocar um gato falante, o filme vai ganhar pontos. E é isso, gente. É maravilhoso. Tem uma das melhores versões de A Pura Spell on You da história dessa música. Tá nesse filme. É incrível, gente. Abracadabra não tem o que dizer, sério. É isso. É, Samuel, você quer falar alguma coisa? Que eu sempre lembro de você quando penso nesses filmes. Não, Abracadabra é sensacional. Eu já falei horrores. Nossa, eu amo, amo, amo esse filme. Ele é muito divertido, tá na minha mente assim, forever. Convenção das Bruxas, concordo muito com a Lu. É um filme que eu assisti quando criança, me assustava bastante, mas ao mesmo tempo era muito fascinante. Eu acho que essa é a grande magia do Convenção das Bruxas. Ele tinha um tom infantil, mas ao mesmo tempo ele tinha uma carga mais aterrorizante. E eu tô bem receoso com o remake, né, que foi anunciado, já teve trailer, ele disse que vai sair nos cinemas aqui no Brasil, que eu acho muito difícil. Mas enfim, um ponto interessante do Convenção das Bruxas é que ele é baseado em um livro, e o autor do livro, ele odeia o filme, o primeiro filme. Eu descobri isso recentemente, eu fiquei bem, bem surpreso, inclusive porque, segundo ele, o primeiro filme deu um final legal. É um final bom pros acontecimentos, enquanto no livro nem não encerra tão positivo assim. Então eu tô bem receoso com o remake, mas eu sou um fã do clássico da Convenção das Bruxas, principalmente pela atuação assim sensacional da Angelica Houston. Sensacional sempre, né? Nossa, ela é diva. E a gente teve até uma surpresa também, o Ivo achou um filme nacional de 1971 chamado As Quatro Chaves Mágicas, que inclusive estava sendo exibido numa mostra chamada Curto Circuito, né? Que é inclusive de BH, mas ela está acontecendo online. Eu vi esse filme lá e falei, vou dar uma olhada nele. É um filme de 71, Alberto Salvar. E é um filme que é inspirado no... O diretor chama Alberto Salvar. É um filme que é inspirado no João e Maria. É uma historinha, assim, eu acho que ela é meio desconexa, assim, no início. O João e a Maria, né, que são meio que irmãos, saem para uma pequena aventura. Né, o menino lá, eles são ricos, são filhos de pais ricos, eles têm um jipe, né, aí tem, né, acontece alguns percalços, mas eles vão parar numa casa, né, de uma mulher excêntrica, e essa mulher tem um grande interesse no João, e a Maria fica ali meio de lado, e ela conhece uma figura ali, uma entidade na floresta, né, que é representada por um ator anão, que é bem engraçado, e ele vai ajudando ela, a Maria, se conectar com a natureza, né, com as forças, com a água, com a terra, com o fogo, com o ar, né, acho que o mais forte seria o fogo, e para ela poder conseguir enfrentar a bruxa que tem um interesse no João. Ali a gente não consegue entender se é um interesse sexual, acho que sim. Que assim, ela bate o olho nele, mas ela fala que tinha um filho, aí você não sabe se é uma coisa de filho ou se é um desejo. Isso não fica muito, muito claro no filme. Mas é um filme legal, um filme de fantasia, né? Não tem nada demais, assim. Mas assim, é um registro legal do Fantástico Nacional, assim, que eu não conhecia. E... Né, ele ficou pouco tempo disponível no curto-circuito, mas a Silvana descobriu que ele tem no YouTube. Então, só digitar As Quatro Chaves Mágicas lá que vocês vão conseguir ver. E como a gente sempre fala, né, prestigiem o cinema nacional, que tem bastante dessas coisas interessantes, assim, que a gente muitas vezes desconhece. Então, a gente sempre recomenda aí procurar. E já que tá tão acessível, né, então procurem por As Quatro Chaves Mágicas e voltem com comentários, ouvintes. E o que mais? Temos também o serviço de entregas da Kiki. Eu Samuel. Coloquei de última hora, porque eu lembrei. Eu lembrei Sim, dele. Não, foi uma ótima lembrança. O serviço de entregas da Kiki é um filme de 89, ele é do estúdio Ghibli, né? Do japonês Ghibli. E ele é um filme desses que aquece o seu coração. Então, é uma história muito bonitinha, conta essa história... Nossa, ele é lindo. Conta a história da Kiki, que é uma jovem bruxa, e por ser uma jovem bruxa, nessa mitologia deles, a jovem precisa se distanciar um ano para aprendizado. Então, ela pega a vassoura mágica dela, o gato mágico dela que fala, tem um gatinho, olha só, pontos positivos já. Pontos positivos. e parte para uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta. É um filme muito, muito bonito. Ela vai parar numa cidade, assim, que parece um paraíso na Terra, se a gente olha, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela sofre algumas dificuldades. Ela precisa se inserir, ela precisa conhecer pessoas, mas ela tem muita dificuldade nisso também. Mas as pessoas que ela conhece ao redor dela, o círculo de pessoas que ela cria é muito bonito. É um filme, assim, nossa, muito gostoso. Só de falar nele dá um sentimento muito bom. Então, é uma dica, sim. Assistam o serviço de entregas da Geek, que está disponível na Netflix, como quase todos os filmes do Estúdio Ghibli. E é uma dica, sim, de uma bruxaria, mas com um outro ar. Eu acho que você colocar Estúdio Ghibli e filme bonito na mesma frase é uma redundância. Ah, sim, sim, com certeza. Né? Mas, sim, é uma ótima indicação, gente. Vão atrás, porque realmente é um filme bem bonito. Bom, gente, vamos então às nossas menções honrosas de hoje. Então vamos lá. Felipe, quer começar com a sua menção honrosa? Olha, eu vou começar e eu vou trazer um filme que não é de terror, que não tem bruxa, ou pelo menos não como nós, né, estamos acostumados. Mas que tem a ver com esse momento, né, histórico aí da Inquisição, que acabou condenando injustamente tantas pessoas, tantas mulheres, pelo simples fato, né, de serem diferentes ou de não terem o pai para o filho delas. Eu vou citar aqui um filme que eu gosto muito, chamado O Nome da Rosa. O Nome da Rosa tem uma personagem que é uma garota que não tem nome, que não fala, interpretada pela Valentina Vargas, que é a Angelique do Hellraiser 4, e que ela acaba sendo uma grande vítima da Inquisição, não é? Ela acaba se envolvendo com um mosteiro, e ela acaba se envolvendo com alguns dos monges. E acaba que chega a Inquisição, né? O representante da Inquisição. Ele é um filme que, como eu falei, ele não é de terror, mas ele tem, assim, um lado muito obscuro, muito sombrio. É um daqueles filmes que, independente do gênero que você gosta, eu acho interessante você ver. E que ela não é bruxa, ela não faz nenhum feitiço, ela nem fala, mas pelo simples fato dela ser diferente, ela já é meio que condenada pela Inquisição. É um grande filme e eu acho uma personagem muito emblemática dentro da história. Então a minha menção honrosa vai para essa jovem que não é bruxa, mas segundo a Inquisição, como era diferente, se lascou. Bem desse jeito. É ótima indicação também. Vamos lá, Ivo, sua menção honrosa, suas menções honrosas. Minha menção honrosa vai para as bruxas de Zugarramur, do Alex de la Iglesia, né, o diretor aí, o mesmo diretor do Dia de la Bestia, que é um clássico, assim, todo mundo ama esse filme. E as bruxas de Zugarramur, ele é um filme bem legal, que é um bando de ladrões fugindo para as florestas e acabam... sequestrados ali por algumas bruxas que gostam de comer carne humana. E é um filme bem legal, é um filme bem divertido. As bruxas que estão nele são muito legais. Rola um romance entre o protagonista do filme, digamos, com uma das bruxas. É bem legal. Eu não sei se ele está mais em alguma plataforma... Mas o Alex de la Iglesia, ele é um cara que ele é muito bom assim, na direção, na condução da história. Ele tem um tom de humor que é muito... que cai muito bem nos filmes dele. Minha dica é essa, e minha menção honrosa é essa. É um filme muito engraçado. Eu recomendo muito também. É bem legal. Faz tempo que eu assisti, preciso rever... Mas eu lembro que ele era muito divertido mesmo. Bem, seguindo. Lu, suas menções honrosas. Gente, eu não consigo lembrar de nenhuma menção honrosa. A gente falou de tanto filme, eu não tô lembrando de nenhum agora de que eu faria uma menção aqui. desprevenida nessa. Não consigo lembrar. Problema. Eu vou citar um clipe, então. Vou citar um clipe do Queens of Stone Age, Burn the Witch, que é bem legal. Ah, legal. Um clipe de uma música, tá? Excelente. E que fala disso, né? De pessoa sendo acusada injustamente. Daí a pessoa se emputece e fala, ah, é? Vocês estão me acusando disso? Então vocês vão ver também agora a bruxa, porra. Então acho que é uma boa indicação. Foi o que eu lembrei para o momento. Ótimo. Lembrar de outra coisa eu falo depois. Tá bom. Ah, e você, Samuel? Eu vou sugerir uma série da Amazon que eu vi pouca gente falando, mas eu gostei muito, muito, muito mesmo, que é Good Omens. Ela é uma adaptação de um romance do Neil Gaiman. É, a série é muito boa. Tem o Michael Sheen como um dos anjos, né? E o David Tennant como o outro. Mas tem um personagem de destaque que é uma bruxa. E ela tem um desenvolvimento muito bacana, principalmente porque entra naquilo que eu falei sobre romantização da história real, né? Do julgamento de mulheres bruxas. É, mas é uma personagem muito bacana, embora o final dela não seja muito legal. Mas a série em si, ela é muito boa, né? É Belas Maldições, o nome em português. Vale muito a pena, assim como praticamente tudo que o Neil Gaiman escreve. A adaptação ficou muito boa pra Netflix. Recomendo bastante. Ai, eu amo. Eu amo que é curta também, sabe? Ela acaba, não são costas infinitas. É. Nossa, é muito boa, muito boa. É outra que eu recomendo pra todo mundo, assim. Muito bom. Falando brevemente, então, das minhas indicações, eu vou deixar Autópsia, que em inglês é Autópsia de Jane Doe, né? Aquele filme em que uma bruxa tá passando por uma necrópsia e são pai e filho, né, que trabalham no necrotério. E eles vão descobrindo, porque eles descobrem esse... A polícia descobre esse corpo super conservado, manda pro necrotério, e aí, conforme eles vão fazendo essa necrópsia, né, eles vão achando vários sinais esquisitos que dão a entender que esse corpo não é, assim, novo, né? E tem a ver com bruxaria, enfim, eu não vou revelar muito também. É outro filme que o final não é tão bom quanto o resto do filme, mas no geral vale muito a pena. E o outro... Tem cenas de arrepiar. Sim, é sim. Muito bom, muito bom. Eu acho muito bom também. E o outro que eu assisti esses dias é um filminho chamado The Love Witch, que é dirigido pela Anna Biller. Na verdade, ela dirigiu, editou, fez o figurino. Tipo, ela é incrível, assim. E quem, tipo, vejam fotos, vejam o trailer pra vocês verem quão bonito é esse filme. Ele é bem retrô, assim. Ele é meio atemporal, porque tem uns carros novos, assim, ao mesmo tempo que os carros dos personagens principais são super antigos e a forma como as pessoas se vestem, sabe? O filme foi gravado em 35mm, então ele dá essa impressão antiga também. E ele trata de uma bruxa, a Elaine, que ela começa o filme já... ela tá dirigindo um carro, assim, sem capota, né? Esses conversíveis. E ela é linda, assim, tipo... Ela tem aquela aparência perfeita, a maquiagem, ela usa uma peruca super longa. E ela... vai narrando nessa primeira cena e vai dizendo que ela tá se mudando para uma cidade na Califórnia, vinda de São Francisco, depois que o marido dela morreu. O que acontece é que ela é uma bruxa e ela usa os poderes dela para atrair homens. E ela é, tipo, a personificação do patriarcado, assim. Porque ela, tudo que ela faz é para agradar os homens. Então, mas o que ela quer, assim, na vida é ser amada de verdade por um homem. Só que todos amam ela por causa da fantasia que eles têm, assim, na cabeça deles, né? Sobre ela. E é engraçado que ela vai atraindo homens, assim, usando a magia dela, mas eles vão morrendo. A gente descobre que esse marido dela que ficou pra trás... ela matou o marido também, porque era um relacionamento super abusivo. Tem uma cena que ela começa a lembrar de coisas que ele falava pra ela e é tipo, ah, eu acho que você tá ficando meio relaxada, você não se cuida mais como antigamente. Nossa, mas hoje o jantar atrasou de novo. Olha como essa casa tá suja. Sabe, umas coisas assim. E então, tem uma ambiguidade, assim, de como ela, tipo, é essa cria do patriarcado, mas ao mesmo tempo ela usa disso pra atrair homens, pra... E pra, enfim, matá-los, mesmo que meio sem querer, assim. Mas é um filme bem divertido também, que eu gostei bastante, assim. E é bem bonitinho. Esse tá na lista, eu não cheguei a ver ele, não. Ai, se vocês verem, voltem com comentários também. Bom, então acho que é isso, gente. Como sempre, deixamos várias indicações aí pros Infernautas. Infernautas, deixem seus comentários do que vocês acharam dessa lista, quais filmes a gente deixou de fora. E, enfim, todos os seus comentários são Felipe sempre nem falou da Bruxa de 71. É, Felipe. Olha, eu sou... esqueci. Eu sou super fã da Bruxa de 71, né? Todo mundo sabe que eu adoro Chaves. Sempre que eu consigo, eu empurro aí algum texto do Chaves, do Chapolin, no Boca do Inferno. Mas eu sou super fã da Bruxa de 71, acho que ela é a melhor personagem da série inteira, e as melhores sacadas são dela, então eu super defendo a Bruxa de 71, a melhor, ela é pra ser a síndica da vila. Menção honrosa pra Bruxa de 71. Menção muito honrosa, bom. Merecidíssima pra Bruxa de 71. Que vamos combinar, pessoal. O gato dela não fala, mas só o fato de se chamar Satanás e dela ficar gritando: Satanás, onde está você, Satanás? Venha a mim, Satanás. Já é incrível. Impagável, gente. Muito impagável. Bom. Impagável. Ah, então é isso, gente. Obrigada. Como sempre, me diverti muito nessa gravação. E Infernautas... Ah, não, queria fazer um parênteses. Quero agradecer ao Pena, que já gravou com a gente aqui antes. Ele fez o episódio de Lovecraft e o de Battle Royale. Foi ele uma das pessoas que me ajudou também nesse embasamento histórico, né? Ali do comecinho. Então, quero deixar esse agradecimento aqui. E, bom, acho que é isso. Infernautas, quem puder ajudar a gente lá no nosso Padrim... pra gente continuar produzindo os nossos podcasts, pra gente continuar mantendo o nosso site. Toda ajuda é muito bem-vinda e obrigada pela confiança sempre. E é isso aí, gente. Obrigada. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. E vida longa às bruxas. Isso aí. Sempre. Tchau.